Livre a sessão para 3.510, vai manter como final. Está livre direto para o Ceasa, que é o rotatório. Também o Charlie 6. Localizador, gol 966. 966, chame tudo, 98, decimal 95. Estou recebendo 895, 966, uma boa. Sou Salvador, gol 966. Final da 10, passar para baixo. Decimal 8. 2, 2. Final 799. Localizador, pouso 10, gol 966. Zero two two two traffic 2 o'clock. That's in traffic level 6,000 feet and descend to 4,000 feet. And 320 south west bound. Descend. Copy that. Call 0-2-2. Deixa para 2 mil pés. Ajuste altímetro no 0, 1 no 6. Autorizado final e essa é a resposta avisada. EA 2016, ele é 7-lay, a porta bem estabilizada. Acho que é 61943, obrigado. para o transporte para daqui, está 1-0, pronto. Azul 4206 autorizado, alinhagem de colapso 1-0, vento 1-7-0 graus, 08 norte. Autorizado a ganhar aqui, decolar pista 10 azul 4206. Azul 4206, tudo certo? Azul 4206, decolado aos 44, chame o controle Salvador no 20 decimal 8, novo. 20 decimal 8, azul. Oxana M143, pulo autorizado, pistão 10, vento 170 graus, 08, 9. Salve, pistão 0, Oxana M143, obrigado. Controle Salvador. Contato moderna, decolagem, 5350, pega a Fuca, do Edição, Aru. Fuca, Aru, dá uma referência, autoriza para Aru. Faz com a Edição, com o centro de controle. Para 1.500, pega o meu Thiago, que reajusta o time do 0.1. 3, no Salos 4, 7, a liberar via taxi Foxtrot, chamo Salos Salvador no 2119. Viva Foxtrot 219, Canal 61, Salos 3, obrigado. Papatango Romeu Charlie X-Ray, boa noite, confirme a intenção, pouso no site. Autorizado final no 7, aguardando a autorização de pouso, Papatango Romeu Charlie X-Ray. Gente, aguardando 4206, chame o centro do CIF, 126, decimal 85, ao CERN, 125, decimal 45. 21-3, tanto rodar a meia milhas ao sul de Salvador. Serviço de vigilância. Reporte liberando um ataque periódico, parabéns. Chame 6201, chame centro Recife, 28 decimal 35, alterna 123 decimal 8. 28-35-238, bom dia. 1869, autorizada a linha de decolagem. Pistão 10, vento 160 graus, 059. 69, chame o centro Recife, 128.8, alterna 135.3. São 3283, autorizada a linha de decolagem pistão 90, vento 1 a 50 graus, 059. Linha decolando 0, São 3283. 32971. Ainda não, senhorita. Mais 1 a 2 minutinhos no máximo. Gente. Controle, o SAP 3283. Controle, o SAP 3283. Prossiga. Posso voar Alexa? Afirmo. Obrigado. Controle Salvador, 1208, bom voo. 2018, uma boa noite, 3218. Boa noite. Segundo Salvador, 270, Radial 277, Salvador, 57 milhas, oeste. Salvador, boa noite, 3297, Sedação Bono. 297, boa noite, Turbo Nível 320, Sedação Bono, transição ótima. 320, Sedação Bono, ótima, 3297. pronto, pode esperar dar 1-0. Gol 645, inicialmente autorizado a linha de manter, tipo 1-0. Ali 1-100, na 1-0, gol 1-95. Autorizado de colagem, questão 1-0, vento 1-80 graus, 0-5, né? 3897, chame o centro Recife. 128, decimal 35, alterna 123, decimal 8. 2835238. Número 645, chame Recife, 128, decimal 35, alterne 123, decimal 8. Falta 2235, 232, bom, 94.